que eu não teria tristeza nem aflição, somente alegria, paz e consolação. Pertinho de Deus, pertinho do Pai, pertinho de Deus, pertinho do Pai. Pertinho.